Aí primeiramente agradeço Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá o dom de ser o que somos. Minha mãe, Dona Shirley, sempre me incentivou, sempre acreditou no meu potencial. Mãe, muito obrigado, a senhora é uma grande guerreira, um exemplo de vida pra mim, valeu mesmo. Minha esposa Solange, que sempre esteve comigo nos momentos difíceis, valeu, Sô. Rose, Vanildo, obrigado pelo espaço que vocês deram pra minha família. Meus filhos, Bruno, Rebeca, o pai ama vocês. Naldão, valeu pela força que você sempre deu. Que Deus abençoe você e toda a sua família, parceiro. Márcio, obrigado pelas correrias. Kátia, Sheila, obrigado pelas orações que fazem pra mim todos os dias. Manda um salve pro meu irmão Vaguinho. Ele é uma das milhares de pessoas que pode falar o que Deus fez por ele. Quero agradecer também meu padrasto Celso. Valeu pelas correrias do dia a dia, Celso. Em memória, Ney, Kiz e Dona Maria, valeu pelas correrias, jamais esquecerei de vocês. Onde estiverem, que esteja com Deus, de muita paz. Quero agradecer a todos, mano, todas as minas que trincaram comigo, de 92 pra cá até 2004, valeu pela força. Quero agradecer os três maloqueiros que colam comigo no dia a dia aí, ó. Jeff, Coronhada, Choque, por acreditar no meu trampo. Dizer que nós formamos uma segunda família, irmão. Quero dizer pra todas as periferias que a esperança é a última que morre. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Não vamos desistir não, rapaz. Muita paz pra todas as periferias do Brasil. Aí, agradeço primeiramente a Deus, que sempre está ao meu lado nos momentos bons e nos ruins. Obrigado, Senhor, por me fortalecer, por guiar meus passos, por iluminar meu caminho, por me parar em momentos de tristeza e solidão. Obrigado de coração. Sem o Senhor não seria nada, obrigado mesmo. Aí, mãe, sem palavras, a senhora me fez um guerreiro, um homem de verdade. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim, mãe. O amor que eu tenho pela senhora é vivo e verdadeiro, tenha certeza disso. A senhora tem todo o meu apoio, meu amor e meu carinho. Pode contar comigo, mãe. Te amo demais. Aí, pai, firmeza total. Tenho o maior orgulho de ter o senhor como pai, ó. De coração. Te amo, pai. Tamo junto. E aí, Lia, me sinto mó feliz de ter você como irmão. Seja sempre essa pessoa maravilhosa que você é. Tenho o maior orgulho de você, ó. Mó carinho. Firmeza. E aí, Renato, valeu pela força que nos deu até hoje, certo? Aos meus sobrinhos, Derek e Pablo. Aos meus tios, tias, primos e primas. Salve! E aí, Adriano, cê tá ligado, mano? Cê pra mim é como irmão. Nós familianos, cê sabe disso, morou, mano? O que eu puder fazer por você é daquele jeito, mano. É só chegar. E aí, né? Dani, Calé, Dula, Neno, Fábio, Dinei, Gordinho, Marcos, Wagner, Lu, Heleno, Mauri, Baco de Itaim, Poloi, Bruninho, Gerinho, Osni, Peixinho, Tid, Break, Biro, Davi do Cambuci, Nenê, Wanders, Are, Landau, Dez, Zé Márcio, Pudim, Robson do Break, Binho, Wilber, Alexandre, Batata, Paulinho, Marquita, Dimas, Neco, Dentinho, Popai e Rogerinho. E aí, Misael, Preguinho, Kaká, Carlinho, David, Lúcio, Tonho, Josias, Marcelo, Vitor. E aí, Michele, valeu mesmo pelo apoio, ó. De coração, adoro sua família. Aí, a todos os meus truta, moro? Firmeza! Chefinho, deixa um salve aos manos e parceiros da Vila Cláudia. Sapão, Chinelo, João Velho, Negão, Belo, Ivo, Caio, Dodô, Boca, Chulega, Astulo Louco, aos irmãos, parceiros do dia a dia, Jairo, Jaime, Jovair, aí Joãozinho, Digo, Henrique, Liseu, Babalu, Buiú da Ponte Rasa, Dentinho, é nóis, Tatu, Rodrigo, Éder, Nenê, Nego, Sam, Zoinho, Dum, Tito, Badé, Cacu, e é o mano da Zona Leste, o time de futebol base 22, Betinho, e a todos os manos que entregam o envelope o dia inteiro no sol, os guerreiros, verdadeiramente guerreiros, irmão. Um abraço, Vitor, Flávio, Cadu, Ladrão, Tio Chico, Moreno, Márcio, Paulo, Dodô, Jai, André de Campinas, Caruso, e a todos os irmãos, morou, mano? Que aqueles eu não citei. Um abraço, irmão. Chefinho, Vila Cláudia, é nóis, mano. Deus, muito obrigado por iluminar meu caminho nessas trilhas estreitas e escuras da vida. Agradeço também por me entender nos momentos de dificuldade, porque tu, Senhor, é o único que tem o direito de nos julgar. condenar o que é certo e errado. Tua força e inveja dos covardes é o que mantém o maloqueiro aqui de pé. Que seu nome seja louvado por todos os séculos dos séculos, amém. A todos os primos, primas, tios e tias, obrigado pelo apoio, que Deus abençoe vocês. Pros parceiros e pras parceiras, que fizeram parte do meus corre, que sempre trincaram no dia a dia. Prefiro não citar nomes, porque são vários e várias. Mas aí, vocês representaram, muito obrigado. Aí a Mask, sucesso total pra todos vocês. Que Deus ilumine a estrada de todos. Enquanto tiver maloqueiro que nem vocês, b-boy, grafiteiro, baloeiro, skatista, DJ, MC, pichador e motoboy, a arte da rua nunca vai ter velório. Que a revolução tenha vida eterna em nossos corações, paz. Aí pai, sem palavras. Apesar de não viver com a gente, você nunca teve ausente. A distância não fere a alma de quem ama. Você é meu herói de carne e osso. Tipo o que causa inveja pros Marvel, tá ligado? Aí Cardoso, tamo junto até a última gota de sangue. Força na recuperação. Te amo, pai. Mãe, cada gota que pingou na minha cabeça em noite de chuva da Brasilite rachada, a luz de vela daquele antigo barraco com piso de barro, os banhos de caneco naquele banheiro sem privada, aqueles dias sem dinheiro pra comprar o gás, o arroz sem tempero no almoço e na janta, a discriminação, mãe, que a senhora passou quando separou do pai, as noites em claro sentada na beira da máquina costurando pros boys pra sustentar a casa, são coisas que jamais esquecerei. Nunca esqueci também, mãe, de quando deixava de comprar seu chinelo pra comprar nossos cadernos, de quando chorava de madrugada enquanto a gente dormia pra ninguém ver, deixava de comer mistura pra não faltar no nosso prato. Senti muito orgulho de você, mãe, no dia da minha formatura, e saber que só tava ali por sua culpa, porque você me criou do jeito que tem que ser, com dignidade e honestidade. Passou por tudo isso pra me ensinar a tarefa mais difícil da vida, que é a de ser homem de verdade e nunca se curvar diante dos problemas. Você é a melhor mãe e avó do mundo, tenho orgulho disso, te amo. Mãe, pai, Pete, Lia, Renato, Neguinho, meu sobrinho Derek e principalmente meu grande amor, Pablo, meu filho. Aí, amo todos vocês. Aí, bebê, o papai sempre vai estar do seu lado, pro que der e vier. O rap, os parceiros do Holocausto, a minha segunda família. Aí, amor eterno a vocês. E o melhor time do mundo, Corinthians, que de uma forma ou de outra faz parte da minha vida. É isso aí. Pros voto louco, Holocausto agradece. Ivete, narcotráfico, realidade cruel, projeção de impacto. Eric 12, Fábio Macari, Império, Tata Vida Real, NDP, estilo radical, família estilo louco, violência urbana, consciência humana, ponto de tráfico, inquérito, face da morte, CDP, DMN, MPI, Tribunal MCs, A286, Canil Central, Cartel Periférico, Dignos, FAS, Jurisdição Racial, Original Black, A286, Infantaria Rap, Lei da Favela, Filosofia de Rua, Heróis do Gueto, Camburão, Rebelde, DBS, 3POF, Vigilantes, MWN, MC Black, Tribunal de Rua, Júri Popular, Faculdade do Gueto, Senai Minas Gerais, Marquinho do DF, Mente Negra, Calibre da Paz, JDL, CDR, Raciocínio Humano, Quebra do Silêncio, Fatos Criminais, Criminal Base, Discípulos MCs, Toninho Black Power, Mauá Breakers, Josias Doratório, Cezinha Ratatal, Maloqueiro das Lotação lá do Leste, Marrom, Duda, Soul, Mask, Gnomo, Marcelo, Vine, Smith, Ariais, Pros Loucos dos Toca-Disco, Negro Rico, Morto, Tony, Messias, Beto Louco, Japa, KLJ, Magrão, Carlos Beretta, Gerinho, Lorde, Pudim, Ajamu, Xandão, Célio, Marco, Mr. Naldão e os demais que risca e faz a favela delirar. Aí, Nice DK, Marcão X da Questão, o time da favela, Sem Miséria, Ni Black, Paulinho Multicorte, Lacava, Box do Neguinho, Jerec Street Box, Grupo Teatral, Bolachas Secas, Ale, Giovana e Ricardo, os repórter da Rede Favela. Aí, cês trincaram, aquele abraço, Delay Tatuagens, Elias Box 29, Castor e Vagninhos, técnico de som, Fábio Fetter, Nigadri, ABC, Vibração, São Brasil, Show de Bola, Espaço Cultural de São Mateus. E aí, Dígito 4, Gaviões da Fiel, Mara, Mulheres de Expressão. Aí, Lilian e Everaldo, que Deus os tenha, Eduardo, Dundum e toda a família facção, valeu pelos corre e as oportunidades, de coração mesmo. Aí, cês trincaram, gratidão eterna, e pra todo o sistema carcerário brasileiro, salve, Paz Quebrada. Aí, Itaparque, Santa Rosa, Salgueiro, Feital, Cruzeiro, Mérida, saída de 1 ao 6, Macuco, Oratório, Boa Vista, Rosina, Magine, Falco, Itapeva, Bandeirantes, Miranda, Esperança e as demais quebradas, salve Rafa! Aí, a todas as quebradas de Mauá, do ABCD, interior, e aí Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, paz para o nosso povo e luta revolucionária contra o sistema, moro? Valeu!